madrugada. Estou aqui sozinho pensando por que se foi, por que não estar aqui. Estou chorando, sofrendo tanto, lamentando, sem entender por que eu amo você. Não quero te perder. Parece um pesadelo, pois eu acreditei que você estará aqui. Alô, São Paulo, solta a voz e canta aí que eu quero ouvir. E diz pra mim que mas tudo que eu imaginei é realidade desse amor. Olhos e fala que sou seu amor. Diz pra mim mas tudo que eu imaginei é realidade desse amor. Diz pra mim que olha dentro dos meus olhos e fala que sou seu amor.